Yankee em vão, estação Virgem da Mar de... Era o nome. Mantém 050, pegada mar, ajuste altímetro 10111. Mário, Yankee, informe. Já te consegui a distância das condições da pista? Aqui, tem teste da extensão da mesma. O Whisky Yankee, informe. Pista 935, não opera instrumento, apenas visual, irei vetorá-lo dentro para final visual da pista 97. Estimativo, descendo para 2 mil pés, o Whisky Yankee Uniform. Yankee Uniforme. Roda para a aproximação visual, fica direita na TOA 065, guarda no 56. Informe como é o visual com a roda. 065, guarda no vetor Uniforme, informe a visual. Sou de apropo